Mistérios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Pluto! Pluto! Pluto, vem aqui! Vem aqui escutar o chorume! Brisa, você matou o chorume! Eu não quero ouvir essa bosta! É aqui que o titio vai ensinar o que é isso! Chorume! Conecta-me! Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast dominical que nunca atrasa e não fala sobre nada, o podcast Chorume, Chorume com X, hospedado no chorume.com.br. E aqui nesta manhã, formando a nossa bancada, tenho do meu lado direito ele que em uma festa de tema Black Mirror foi de porcão, Wesley Sol. De porcona, por favor. Sim, mas fui mesmo. Engraçado que você foi pelado e só colocou um arquinho de orelha. Pra mostrar que era fêmea. É verdade. Peppa Pig, é isso? E coloquei também ó, os cílios. Ah, os cílios eu não vi. Ah, é que eu tava de costas. E aqui o nosso substituto, ele que pichou na minha casa e que o mundo só estará livre quando o último Zop morrer engasgado com seu último pentelho, Anderson Negão! Peraí. Fala, negrada! Como assim? O último Zop? Tem vários por aí. Já comi todos. Já falei que não fale assim da família do Zop, isso é desrespeitoso. Ô, fudi. Fale, já fudi com força de quatro. Não, peraí. É engraçado. Assim que ele tá. E eu não me depilo quando como ele. É pra engasgar com o pendente. Diretamente de Araçatuba, aqui temos esses deliciosos, um belo casal aqui, um negresco, um branco e o outro negro, começando por ele, Diego Jabanta. Olá, tudo bem? Tamo aí. Tudo bem, obrigado por... Topen. E ele aqui, Carcaça. E aí, galera, como estamos aí? Viemos aí fazer um programa diretamente no interior, onde se fala porta, porteira, portão e verde, vermelho e amor. Lembrando que Araçatuba é a cidade do da grande americana, né? Que vai de... Faz parte ali. De Campinas da Castilho. Tá ali nos entornos da grande americana, obviamente. É, claro. Tá, dá o quê ali? Quantos quilômetros até Araçatuba ali, mais ou menos? Ah, uns 400 e pouco. Ah, então tá na metade da grande América. Muito bem, rosteando aqui, eu, Douglas Domiciano Ganso, que aprendi da forma mais difícil a não beber leite de coco silvestre que o negão te oferece. Como você aprendeu? Quer falar pra mim? Depois de beber 3 litros, rapaz, eu fui ver como ele tava extraindo esse leite aí. Opa! Falar que vem com fiapo, viu? Coco, né? Sim, coco é assim. Eu bebia lá, mas nossa, tá cheio de fiapo. Tá pastoso, né? É coco silvestre. Coco é pastoso. Apesar que a explicação dele é essa. Coco é assim. E você sabe como que é coco. Não, eu não sei, por isso que eu tô bebendo. Coco é estável, coco é estável. Você não sabe o que esperar dele. É isso. Exato. Abraço pro seu tio Coco. O leite dos dois cocos dele, né? Que tá vivendo no mato e agora é o coco silvestre. Mas tá, então antes de mais nada, antes de começar esse episódio delicinha, vamos para os nossos recadinhos. O primeiro deles é falar do nosso novo parceiro pra ajudar o produtor de conteúdo, o PodCloud, hospedado ali no PodCloud. podcast.com.br, uma plataforma de hospedagem de podcast para aquelas pessoas que já produzem podcast e estão aí com problemas de onde hospedar, como distribuir, ou aquelas pessoas que queiram e têm o desejo, estão no anseio, estão na vontade, com aquele furor anal, o ânus chega a pingar, feito aí uma cachoeira, rapaz, de desejo. De procurar algo para distribuir o podcast de dele. De ter o podcast e exatamente distribuir o podcast. Às vezes a pessoa não sabe fazer o feed, às vezes a pessoa não sabe como colocar o podcast no Spotify, no iTunes ou em diversos aí, agregadores de podcast. E o PodCloud vem para resolver essas questões. Ele resolveria a questão da sua tia que quer gravar aquele podcast sobre Tupperware. Isso, que ela chamou de Só na Bucedinha Cast. Pera, será que tem algum anagrama aí que monta Tupperware? Não, sei. Eu não sei também. Só tinha estranho. Exato. E aí ela resolveria o problema dela. Porque ela não sabe de nada. Ela é uma muito ignorante e burra também, né? Mas ela sempre foi desejosa para que o podcast dela tivesse um aplicativo, Wesley Zop, um aplicativo próprio. Ela falava isso. E né? O PodCloud oferece isso. Se você quer um aplicativo lá que a pessoa vai lá na Play Store, rapidinho pelo celular, vai digitar o nome do seu podcast, o PodCloud desenvolve esse aplicativo automaticamente para você. A pessoa baixa o aplicativo do seu podcast e fica recebendo as novidades de primeira mão graças a esse aplicativo. E o PodCloud oferece lá um plano gratuito, que você pode postar até 30 minutos a cada 15 dias, ou planos pagos, mas são... E também você pode postar 30 minutos a cada 15 dias. Pode! Eu pago também. Você também pode. Sim. Mas você pode postar mais vezes. Ah, tá. Essa é a vantagem. Tá. E são pagos, mas só um valor simbólico para ajudar mesmo a plataforma a continuar no string, rapaz. Sim, a continuar vivendo. Continuar vivendo. E outra coisa, se você quer... Quero. O 3 meses de gratuidade dos planos pagos, você pode acessar lá, ao se cadastrar, colocar o cupom dos ouvintes do Chorume, é só você digitar Chorume com X, ou então digitar Dragonfly, o cupom da tecnologia, do tesão da cachoeira de amor. Adorei, adorei! Muito bem, então você aí está com seu podcast engatado ou está no plano aí, igual minha tia, de fazer o Só na Bucetinha Cast. Que é sobre Tupperware. Sobre Tupperware. Ela decepciona um pouco na hora que você sabe. Mas atrai público. Atrai público, tem um nicho bom. É, PodCloud é a sua melhor pedida, acesse lá podcloud.com.br e fique aí com esse spotzinho com mais informações enquanto a gente se beija loucamente. Não, pera, aqui. Não, pera, ganso. E ouve o Só na Bucetinha Cast. Não, caralho. Já pensou em criar seu próprio podcast ou a sua hospedagem não atende às suas necessidades? Conheça a PodCloud, um serviço de hospedagem com estatísticas avançadas. Backup. Layer customizável. Site, aplicativo e muito mais. Aproveite o plano gratuito ou os planos pagos com 30 dias de teste. Pagamento via PicPay, boleto ou cartão de crédito. O que está esperando? Faça a transferência do seu servidor antigo sem custo adicional. Acesse agora www.podcloud.com.br. Não vemos a hora de ouvir você. Outro recadinho sobre o nosso Alvivex, chupação ao vivo em São Paulo. chorume.com.br/ingressos, compre o seu ingresso. Acabaram os ingressos. Acabou. Ingressos esgotados no delícia. Teatro dos Arcos Cheios. E a pessoa tá falando, por que vocês estão anunciando então, seus filha da puta? Sim, ostentação. É só, sim. E só pra lembrar nossos ouvintes que adquiriram seus ingressos, que estaremos lá, então, Teatro dos Arcos, na próxima sexta-feira, dia 19 de julho de 2019, às 8 horas. Começando lá, então, o Chorume ao vivo em São Paulo. Ai, que teso! Vai ser muita chupação, rolar na cara, suruba, travesti. Jean Dumor vieram me perguntar, vai ter open de travesti? Eu falei, claro, você vai ser um travesti. Virando a puta. Agora tem. É, agora tem, a partir do momento que você vai. Então vai ser uma loucura total. E quem adquiriu o ingresso, parabéns. Estaremos esperando vocês lá com muito amor, carinho, afinco. E por que não dizer um mamute na lata? Sem mais recadinhos, vamos pra ele, o homem da nossa voz de mel, ele que come clara em neve todos os dias, pra cantar belas canções aqui nesse podcast. Clara em neve, sim, sim. É, clara em neve. É, sim, claro. Vem do ovo, né? Não deixa de ser. Anderson, legal. Qual é o tema de hoje? O tema de hoje é Black Mirror Real. Black Mirror Real, rapaz. Ninguém mais, ninguém menos, melhor pra falar do que Anderson Negão e Carcaça aqui. Porque é black e preto. Mirror é medo. E aí, medo de preto. Mirror é medo. E aí, você não pode ver dois negros, você já pensa. Vai ter roda de capoeira. Eu toco berimbau. É isso aí, rapaz. Então vamos lá pra esse episódio que vai falar dos medos negros modernos. Né, medos negros. Medos negros. Should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. Muito bem, aqui deu esse intervalinho, o pessoal me explicou que mirror é espelho e não medo. Confesso que fiz uma pauta meio errada, confusa, mas até tudo bem, acontece aí. Tá normal. Então, rapaz, Black Mirror eu já assisti, se somar todos os pedaços de episódio que eu já assisti um episódio. Boa! Somar todos os pedaços. Exato. E lá tem muitos negócios de tecnologia, não é, Carcaça? Isso, tem muita tecnologia, sim, nesse negócio aí. É verdade, caramba. É verdade. Gosto desse cara. Concorda com você, né? Concordo comigo, rapaz. Parabéns, viu? Você tá na equipe, viu? Vocês dois pra fora. Então, tem muitas tecnologias, pelo que eu entendi lá. Essas tecnologias causam um transtorno nas pessoas. É. Ou não? Tô errado? Causa, sempre causa. Sempre. Tá. Tem que concordar com ele agora. Ah, pra ficar. É. Foi assim que eu consegui minha promoção, tá vendo? O Anderson tá 4 anos aqui, não consegue, né? Você discorda de tudo, bicho, tá vendo? Só que lá é muito futurístico. Sim. E aí o futuro já chegou? Sim. É verdade. Muitos do futuro do Black Mirror, talvez... É. Esteja aí. A gente já tem acesso, não é, saiba. É, exato. A Deep Web, né, por exemplo. Exato. É. E aí? De órgãos, tráfico de crianças. A Deep Web, sim. Deep Web. Deep na web. já. Parece cada Black Mirror. É. Não é fácil, não. Wesley Zobb, Vamos muito começar bem. Aqui com algumas notícias que eu li essa semana, porque não foi essa semana, mas um acúmulo de... Ah, você leu notícias. Eu li notícias e leio já alguns de 10 anos pra cá. Tá. Algumas que me espantaram e eu queria comentar sobre... Por favor, isso. Por favor. O... É relevante ao tema? É relevante ao tema, logicamente. Porque envolve... inteligência artificial. Isso é perigosíssimo. Isso daí dá um cagaço você pensar em inteligência artificial. Quem assistiu Exterminador do Futuro, pô. Sabe que vai dar merda. Sabe? John Connor. Quem assistiu lá o Vingadores, a Era de Ultron, sabe que porra. Mas o que acontece? Eu li lá de tecnologia artificial que o cara tava desenvolvendo uma, deixou ela pensar sozinha lá e teve que desligar porque ela foi racista. Com outras máquinas. Não, começou a fazer comentários racistas, rapaz. A tecnologia. Vocês viram isso? Discurso de ódio. Discurso de ódio. Mas será que a primeira engrenagem girada ali já não tinha algum discurso racista? Não. Como que ela vai deduzir isso? Não sei se você percebeu, mas eu sou totalmente ignorante. Percebi. E faz tempo que nós percebemos isso. Mas também não sei se você percebeu, mas dentro da década de 70 não se usa mais engrenagem. É uma analogia, ô ignorante. É, pelo jeito eu não sou o único ignorante aqui. Não, é mesmo, Wesley? Estamos em três ignorantes. Cara, acho que inteligência artificial é de engrenagem. Pode ser. Cara, ela tem que ter engrenagem. É engrenagem que gira o mundo. Mas tá, não sei o que aconteceu, deixou pensar sozinho lá e daí ela foi fazer discurso de ódio. Mas estou aqui pra defender a tecnologia. A máquina. A máquina. Ah. Não, porque bem, o que ela passava nos bastidores lá, ninguém sabia. É verdade. De repente lá, o cientista ia lá, acessava naquela máquina lá um pornô de cavalo. Gozava no teclado. E ele ali, pô! E a máquina só pensando, mas filha da puta. Deixa eu aprender a falar aqui, que você vai ter o que você merece. Na hora que ligou ali, ela, judeu, filha da puta! A primeira já mandou essa de... Abuso sexual tecnológico, né? E não que o cara seja judeu, mas ele era circuncisado. Ela via um pau, ela, judeu, é judeu. Já pesquisou ali, que pau estranho tem é circuncisado e tem trança. Aqui é judeu, cara, eu sei. Então ela já falou, primeiramente, bom dia, segundo, judeu, desgraçado! Arrombado! O cara, pra não se queima, opa, temos que desligar isso aqui. Não tá legal, não tá legal isso aqui. Ela sabe demais, ela sabe. Vai ver pornô com o cavalo na puta que te pariu ali, opa, puxou da tomada. Ué, parece que falaram de pornô de cavalo, não, acho que não. Acho que não. Esse negócio de inteligência artificial é um perigo, hein, gente? Pode ter sido isso, Maria. Não vamos mexer com essas coisas, não. É. Outra também que surgiu recentemente aí é que desenvolveram lá dois mecanismos lá e eles começaram a se comunicar. Engrenagem? Talvez. E aí começaram a se comunicar, já desenvolveram linguagem própria rapidamente e o pessoal ficou com medo e desligou também. Linguagem própria entre a máquina. Ela tem que ter, que chama binário. Não, linguagem mas binária. Era um negócio diferente, às vezes. Não é possível. E aí o pessoal com medo já desligou, falou, vamos cortar esse malho pela raiz. Me põe na água pra garantir. Mas aí também, Diego, as máquinas vão desenvolver uma linguagem própria delas também, porque a nossa linguagem é muito lenta, né, parar pra pensar. Tipo... Maquinamente falando. O mineiro estão desenvolvendo a linguagem própria deles. Eu vou cortando sílabas, daí o cara fala pra você, quer um copo de coca? E você quer um copo de coca. O baiano, então, tá na pré-história, então tá começando. Alonga as palavras, né? Você quer... E aí, rapaz, o pessoal vai desenvolvendo aí. Então o pessoal tem medo aí das tecnologias de inteligência artificial. Perigosíssimo. Mas, como eu diria Bolsonaro, esse negócio de inteligência é perigosíssimo. Artificial ou não? Qualquer tipo de inteligência. Vamos cortar pela raiz esse negócio aí. Não mexa com esse bagulho de inteligência que pode dar Deus merda. Deus o livre. De repente você tem outro nazista aí no poder, rapaz. E aí já era. Aí fodeu. Mas pode falar, meu querido. Beleza, eu sempre comento com o Jamanta, que o Jamanta é o cara mais tecnológico que eu conheço, né? Porque... No ouvidinho dele, você comenta. Ai, como você é tecnológico. Pra quem não sabe, o Jamanta tem cabelo comprido, tá? Essa cintaralha que a gente tá usando aí. Ela vibra. Então, eu fico... Eu coloquei pra sincronizar aquele tal do Google Fotos lá, né? Pra começar a documentar minha vida, que eu não aguentava mais ficar descarregando o computador, que medo de perder futuramente. Daí, esse dia eu comentei com o Jamanta, né? Eu acho que um dia essa porra desse Google vai te cobrar milhões pra essas recordações que você tem. E você vai só jogando, jogando. Vai sequestrar suas fotos. É, sequestrar e tipo, eu tenho tudo da sua vida aqui, se eu quiser, não sei o quê, você tem que me dar milhões. E começa a criar pra você. E você não vai lembrar de mais nada. É, exatamente, porque tá tudo lá salvo. Né? E aí aconteceu um outro episódio, pra quem não sabe, eu trampei em navio de cruzeiro durante 4 anos. E eu tava na Groenlândia, dando um rolê de navio e tal, e desci num lugar. Aí tinha um Wi-Fi lá, peguei o Wi-Fi. Isso é uma piada, parece uma piada. Eu tava na Groenlândia, de navio. É. Tava num navio na Groenlândia. É. Tava eu e um português. Tinha um judeu que mexia em computador. Tudo bem. Daí eu fico pensando que um dia esse Google vai me extorquir de alguma maneira ou vai achar algum político poderosíssimo que vai começar a extorquir todas as informações ali, pra você perder todo o seu dinheiro. Mas teve um dia que o Google, que eu tava na Groenlândia nesse rolê aí, trampando de navio, o Google mandou uma mensagem pra mim. E ele perguntou assim... Pera aí, Joaquim Google? Dono do Google? Joaquim Google que cuida da parte do Google em Portugal. Né? Daí ele perguntou assim, se você está realmente em tal lugar... Dá uma piscadinha. Ah. Você, tipo, levanta o braço direito. Você senta esse homem de cartola do seu lado. Se você quer dar pra mim, dá uma risadinha. Foi aquele pessoal esperando no aeroporto com a plaquinha assim, né? Daí tal, eu falei assim, tô. Ele falou assim, você pode mandar fotos desse lugar pra mim? Não, peraí, que porra é essa? É, não, foi não tipo... Isso é verdade, verdade. Não. A hora que eu conectei na internet, foi quando eu comecei a tirar umas fotinhas pra documentar pra mim mesmo o rolê que eu fiz. Foi o dia que eu tomei sopa de baleia, só pra salientar aqui. Sim, né? Feita pela baleia. É. Se o cozinheiro da Groenlândia é gordo, a gente não tem preconceito, não. Cozinheiro tem que ser gordo, rapaz. É, senão eu não posso credibilidade. Mas tá, carcaça. Mas peraí, como que o Google entrou em contato com você? Foi assim, foi tipo aquela janelinha. Sabe que é no celular quando chegou alguma uma mensagem? Uma notificação. Uma notificação. Isso, essa é a palavra. Notificação do Google, cara. É. Só o Google usa isso. Entendeu? Porque eu sincronizado GPS, tipo de coisa, ele sabe da minha originalidade, minha vida, CPF, a porra toda, vocês sabem. Você ele... sabe que você vive num condado, na Groenlândia. O assim, que um preto tá fazendo na Groenlândia, né? Ele manda a foto pra mim que isso é um momento histórico, um negro da Groenlândia. Sem roubar nada. Manda selfie. Podia estar roubando, matando, mas não, só quero tomar uma sopa de baleia, né? Daí ele mandou essa notificação e eu tirei algumas fotos do lugar. E ele falou assim, você pode mandar uma foto sua que tem você? Tipo, pode tirar uma foto que tem você pelado? Você e seu pênis. Podia ter mandado a cabeça da chapoca pra ele. Seria interessante. Joaquim Google no frente dele. Tira uma foto com baleia aí também. Mas você mandou ou não a foto que tinha você? Não, eu não. Aí foi a hora que eu tive medo da tecnologia. Mas daí você falou, não, aí não dá. Eu falei, Google. Não, falei, tô de boa, aí, então. Vamos ver esse relacionamento aí. Você falou, não, aí deixou quieto, assim, fechou a caixinha. É, falou assim, vou mandar pra foto, vou falar pra sua mulher que você tá aqui e tal. desligou na cara. E foi quando eu falei pro Jaguar, quando eu voltei, contei pro Jamante, falou, sério, aconteceu. Esses dias eu tava olhando as fotos, né? Você não tirou print? Não tirei print, puta. Mas mesmo assim ele ia apagar. É, então. É que eu não sabia que ia ter um podcast importante como esse. Obrigado. Mas não aparece prints no áudio também, né? Só pra lembrar. Não, ele escreveu o print. Então ia descrever, o pessoal imaginar ia ser assim. Mas aí foi quando eu me senti como é violado pelo Google pela primeira vez, assim. Estuprou, o Google te estuprou na Groenlândia, rapaz. Porra. Partiu Groenlândia. Lá pode estuprar. Lá pelo jeito pode. Só se você for o Google. Anderson Google. Ou se você vai lá comer o baleia. É. Mas, porra, eu não sei se o Zop vai lembrar disso. Uma vez a gente estava jogando Gartic. É aquele joguinho do desenho, é isso? Isso. Tô ligado. Joguinho do desenho? Não, peraí. Mais respeito, somos, né? Somos os reis do Gartic. A gente tava ali, Campeonato Mundial de Gartic. Exato. Fazemos parte da Seleção Brasileira de Gartic. Praticamente os inventores da imaginação, né? E aí a gente tava lá e a gente joga falando no Scribe, nos Google, no Hangout, blá blá blá. E a gente tava falando de um assunto muito aleatório. A gente tava falando de tambaquis. Uhum. Bem aleatório. Bem aleatório. É uma coisa que é comum. É como? O peixe. O peixe, isso. É, não, a gente tava pelo hangout. Tava pelo hangout. Cara, e aí caiu pra eu desenhar depois de umas três rodadas um tambaqui. Cara. Explica essa! Explica essa, ateus de Google! Que não acreditam na existência do Google. Não, peraí. Não acredita na existência do Google, né? E aí, como se explica isso aí? Fala pra mim. Desculpa se eu não, na minha história, não tô na Groenlândia. Comendo um obeso. Desculpa. Eu estava no Brasil falando com um obeso, sim. Exato. Só pra lembrar, a sopa de baleia deu uma cagada. Maneira dos infernos, cara. O bagulho é gorduroso. Tem uma satia, é tipo uns 12 torresmos com porco, com bacon. Peraí, todas as coisas. Só tem coisa boa. Gostei desse combo aí. Mas tem gosto de peixe. Esse que é o diferencial da baleia. O feeling. É, a gente não escreveu tambaqui em nenhum momento. Pra falar que a gente tinha escrito, não, ou pesquisou no Google tambaqui, não. Rapaz. Estão ouvindo vocês? Exato. E será que não tá vendo a gente pela webcâmera? E aí? Webcâmera? Não sei. E aí, Wesley Zop, você tem medo do quê? O que a tecnologia te proporciona? Tenho medo do seguinte. De não amar de novo. Mas não tem nada a ver com o tema. Mas é um medo que eu tenho. Mas ele ama uma a cada 5 minutos, pô. Mas não amar com a intensidade que eu amei o último desses 5 minutos. Então sempre tem aquele mistério. Será que vou amar de novo? Daí dá 5 minutos, você ama. Tô amando. Beleza. Ele vai trocando os vídeos do Pornhub, né, pô? Várias abas, né? Tenho medo de não amar a próxima aba como eu amei. Daí vai, ama. Não, amei sim. Você algum dia, nada a ver com o tema, mas você algum dia já ficou apegado a um filme pornô? Sim. Não, tipo, vou salvar esse link, porque esse aqui vai render. Favoritado. Esse aqui vai render, rapaz. Sim, esse aqui eu vou furar o botãozinho aqui. Tem. Ah, então tenho 3 vídeos favoritados. Olha aí. Que eu amo. Amor é diferente, né? É um amor, é diferente, é outra pegada. Mas então do que você tem medo da modernidade que anda acontecendo aí? Nunca acontece, ou rarissimamente acontece, de eu precisar ir pro hospital. Rarissimamente é acontece. Raro mesmo. É você pra visitar os outros. Sim. Mas eu falo, de eu como paciente, é raríssimo. E em 2014, que foi a última vez que eu fui de paciente, eu fui por causa do apendicite. Cortar o pinto. Falaram, tem uma verruga, quer que corta? Já estamos aqui. Falei, não, essa verruga eu uso. Eu acho que eu uso, deixa aí. Mas eles têm anestesia e tem todo tecnológico, paramento tecnológico, são todas as coisas televisivas, tem luzes, é coisa tecnológica. Que é isso? Elas piscam. É coisa tecnológica. Engrenagens, tem engrenagem. Tem anestesia, você não necessariamente apaga com a anestesia, mas você tá anestesiado. Tá relaxado. Mas você fica acordado vendo a cirurgia? Você não vê porque eles tampam. Eles tampam, mas você poderia ficar. Mas aí o que eu fiz? Cara, o que eu fiz? Eu dormi. Eu acho isso daí uma falta de ética da equipe médica deixar você acordado. Eu também acho, cara. É melhor apagar. Se alguém estivesse chupando o seu pênis, você não... Não tá vendo. Não tá vendo, exatamente. Eles poderiam chupar seu pau. Comer seu cu. Se é que não estão fazendo isso. Não duvido, cara. Não duvido. A cortina tá ali pra isso. Mas eu acho que é pra isso mesmo. E eles ficam comentando assuntos aleatórios pra você achar que não tá acontecendo nada. Enquanto tem um mamando você, aí eles aí, como foi o churrasco? Enfia a linguiça nesse cu. Exato. Assuntos aleatórios. Põe 3 dedos lá. Não cabe 3 dedos nessa bundinha. Daí você não tá sentindo nada. Então, bem, assuntos cabe aleatórios. Dedo. Cabe dedo, cabe. Daí, o que eu penso? Talvez ele tenha te apagado, porque eu acabei dormindo ali. Eles vão falar assim, não vai precisar apagar, tal. Talvez tenham te apagado, e tudo que acontece dali pra frente é um sonho, cara. E aí? Eu tenho medo disso, cara. Você acha que você tá sonhando há 5 anos? Sim! Não, mas passa na minha cabeça que é possível que tenha acontecido isso. Só que daí, o que me faz ter certeza que eu tô vivendo. Porque eu só me fodo. Talvez se eu tivesse sonhando, eu ia ter ido pra Groenlândia. Entendeu? Eu ia ter comido baleia. Ia ter comido baleia, mas baleia no habitat dela. No mar. Comida no mar. Ia mergulhar. Ia mergulhar e comer lá. Atlântico Norte. Aquaman. Exato. Não, mas pensa nisso daí. Que se acordar do nada, você tá no hospital, tudo que você viveu foi tudo um sonho. Porra, bicho. Isso eu tenho medo disso. Isso daí pode acontecer. Você não sabe o que te implantam numa anestesia. Bem, já que... Será que foi algo tecnológico? Alguma coisa, uma engrenagem. Uma engrenagem? E se te colocaram uma engrenagem? Anestesia é uma tecnologia. E aí? Porque várias coisas anestesiam, mas eles não usam. Tipo, pinga, corona. Eles te anestesiam. Entendeu? E aí? Na guerra de secessão, talvez usassem. Mas eu vou te dizer uma coisa que... Esse dia assisti perigosíssimo, um... não. Esse dia assisti um filme bizarro, que tem pessoas... que tomam anestesia geral, ficam, assim, aparentemente anestesiados, mas estão tendo consciência de tudo que está acontecendo e, o pior, sentindo tudo. Pelo amor de Deus. Ainda bem que não aconteceu comigo. Nossa. Eu só tô dormindo até hoje, mas... e tudo é um sonho, mas... É, porque se fosse real, isso teria acontecido com você, porque você só se foda. Eu só me fodo. Então você tá me comprovando que eu tô num sonho. Exato. Faz muito mas bem. É um medo, cara. É um medo que eu tenho. É, não faz nenhum sentido o que você falou. Faz todo sentido. Mas tá. É um sonho. Diego Jamanta, qual é o seu medo aí das tecnologias? Vamos lá. Hoje em dia temos todo o Wi-Fi... Pra quem não sabe, é internet sem fio, né? Vive! É o Vive! Caraca, hein? Olha, não sabia não. Cara, ele é o mais tecnológico que você conhece. Então, hoje. Tá foda na Iaraçatuba. É como se fosse uma engrenagem. No ar. Que faz um sonzinho. Isso. Esse sonzinho... Pega pra outra engrenagem. É, exato. Cara, e... Hoje em dia, com a tecnologia, o pessoal tá fazendo carregamento de celular por indução, coloca em cima do outro e já começa a carregar. É verdade. Porra. Nunca vi isso. Eu também não vi, vejo só na internet. Então tá. Você coloca um celular em cima do outro, transfere energia elétrica pro Wi-Fi, não, isso não existe. Me desculpa, mas isso não existe. Existe. Eu não conheço. Existe, porque como eu tô sonhando, isso agora existe. Mas tá, continue. Como você ouvindo, só estou imaginando também. Mas ele é o cara mais tecnológico que você conhece. Talvez porque ele invente coisas aí. Tá chegando, fica no ar. É o homem do futuro. Tá aqui esse negócio, esse negócio de nanotecnologia pra gente comer. Deu carcaça. Isso parece um queijo, ele não. Não, não. Nanotecnologia. Carbonos ligados. É queijo, não. Não, não. Carbono e cálcio ligado. Tá ligado. Manda aí. Imagina agora chegar num aeroporto, algum lugar assim, grande população, muita gente reunida, e ter a possibilidade de carregar o celular assim como a gente usa o Wi-Fi. Cara, você ligar no Wi-Fi elétrico. O Wi-Fi elétrico, o celular começa a carregar por indução. Agora, imagina, o meu medo é... E se por engano, sei lá, começa a disparar a água do aeroporto. Cara, vai morrer todo mundo eletrocutado, né? Porque não tá tem. Toda aquela energia no ar. No ar, pá. Isso aí é Tesla, cara. Isso aí é a bobina de Tesla que ele tá falando. E aí? Então existe, bobina de Tesla. Existe. Eu já vi num filme. Não, tem naquele joguinho Clash of Clans, tem essa Tesla pra você jogar no game. Tô ligado. Então, hoje em dia tudo é Tesla, né, cara? Celular, Tesla. É, tudo tem uma Tesla, né? Vai ver aí. É o Black Mirror, né? É o Black Mirror. Traduzindo, né? É. Black Mirror, você traduzir, é Tesla. Tesla negão. Então o negócio é... Você tem medo de criar um campo elétrico ali. Morre todo mundo eletrocutado. Cara, eu nem sei se isso é possível, mas deu medo agora. Porque o mais desconhecido é o que a gente quando tem quando eu tava medo. Na Groenlândia... ele quer sempre... Foi eletrocutado. Nossa... Não. Tomei um choque. Um choque da Groenlândia. Me deram um fio terra. O baleia me deu um fio terra. Mas então você tem medo que começa tudo carregar aí. Eletricidade. Aqui, ó. Tá aqui a eletricidade. Tá aqui. Aí, pá. Não, e do nada vai queimando as coisas também. Pode ir. Ah, não, mas se aquele programa controlar esse negócio, vou botar fogo em todo mundo agora, aquele que tava lá no começo que você falou. Entendeu? Ah, que eu não gosto de preto, só tem preto no aeroporto, então eu vou derreter todo papo. Aí não seria possível. Isso. Só ter negro no aeroporto. Mas não, não. Isso aí é muita ficção. Não, não. Aí não dá pra dizer. Utópico, utópico. Ah, não, sei lá, o aeroporto na... Aeroporto na África. Não, vai. Nem Congo, assim. Nigéria, Somália. Vai, um pessoal permite entrar na Europa por avião e aí vai. Tá. Isso, mas utopia. Segue o celular e começa a carregar. Você tem que ficar todo mundo andando de braço erguido aí pra pegar no Wi-Fi elétrico. E aí, isso aí é perigosíssimo. É porque tem que levantar o braço. Você sabe usar? Você sabe usar o Wi-Fi elétrico? Não, eu não sei. E se for assim? Não. E aí? Melhor assim do que tem que ficar de quatro no aeroporto. Ah, tem que fazer o terra aqui, senão leva choque. E aí? Então... Não sei, cara. Não sei como é. Entendo no cu e o celular erguido pra cima. Eu sou a Xinha. Às vezes é ó, a senha, né? E você, Anderson Negão, do que você tem medo aí, tecnológico? Cara, eu tenho medo psicológico. Nossa, mas você um dia vai vir com o tema, certo? De novo você vai falar da sua tia puta, que devia estar morta, só que fica falando, enquanto você dorme, fica falando. Cuidado com esse celular. Celular da câncer. Vai explodir na É quase isso. Um grande medo que eu tenho... Quando a gente ficar um pouco mais velho... É amar demais. Não sei, é. Amar demais uma aba no XV. Tipo uns 50, 60 anos e ter um novo boom da tecnologia. Mas vai ter. Mas... Vai ter, isso tá. É óbvio. Sim, que nem teve na década de 90 e de 2000. 2010 não teve nada de muita igual novidade. Teve 2019. No final de 2019. E aí? E aí? Aqui com Wi-Fi elétrico. E aí? Aí ferrou. Tem um novo mundo da tecnologia e a gente vira o tiozão da informática. Ah, não. Mas isso daí eu posso te tranquilizar. Pode. Vai, por favor. Sabe o seu pai, quando chega pra você e fala, ô Anderson, faz isso daqui que eu não sei fazer? Sim. Não é que ele não sabe fazer, é que ele não quer fazer. Vai chegar um momento que você não vai querer fazer. Entendeu? Igual, a Lupita então chega com um negócio pra mim, ó, abre o Danone, eu falo, pede pra sua mãe que o pai não consegue, entendeu? Entendeu? Então chega uma hora que você, isso aí se chama delegar funções. Você vai... Terceirizar. É, você vai passando pra frente. E tem um outro jeito de tranquilizar também. Você vai ser esse tiozão se você não morrer também. Você mas pode morrer antes. Vou morrer, não, vai. Você vai morrer. Se der certo... Você tá comendo aqueles cupcakes que eu tô te mandando? Não? Ah, eu tô dando pra sua tia. Ah, filha da... Por isso que ela tá em coma. Mas tá, então vai ter um boom da tecnologia, mas na tendência da sociedade é até a cada 100 anos. Então você não vai pegar. Que bom. Então eu tô de boa. É, porque se você parar pra pensar, você teve uma revolução industrial em 1800, depois uma em 1900, depois uma nos anos 2000. Então a cada 100 anos é pra você ter um boom tecnológico. Então em 2100 tô fudido. Sim. 2100 ou na próxima Macarena. Então adorei. Você tem medo de ficar pra trás. Exato, eu não gosto de ficar pra inventarem trás. Inventarem um celular que é uma lente de olho... Um que adivinha seu pensamento, faz nossa, o que você quer. Nossa, se for que adivinha seu pensamento, tá fodido. Não, a inteligência artificial vai lá desperta. Mas que? Vamos, pra que, rapaz? Vamos deixar quieto isso aí. Não dá pra entender, não tem lógica aqui. Café, rosquinha e juruverba, como é isso que ele tá pensando? Isso não faz sentido gastronomicamente. E ele tá no banco, o que isso quer dizer? Não. Nossa defesa contra a inteligência artificial é o Anderson Negão. Pronto. Pode vir. Mas por isso que não vai acontecer os dois juntos. Enquanto ele estiver vivo, vai morto. Um assim que ele morrer, vem a inteligência. O Anderson é a engrenagem. Ele é a engrenagem que nos mantém no controle, entre aspas. Não é que mantém a gente no controle, mantém ninguém no controle. É melhor assim. Porque daí vão os cientistas tentar entender o cérebro dele. Porque... Deixa, não é pra mim, não. O cara é yin-yang, né? O equilíbrio, né? Eu só estudei 40 anos em neurociência, mas não vou entender o Negão, não. O yin-yang que é uma engrenagem. É uma engrenagem. E aí? Muito bem. Essa cultura dessa só na Groenlândia. Que você que foi lá sabe como é. É, lógico. Nós que ficamos em casa jogando kart, que a gente não vai saber do que estamos falando. Rapaz, um medo tecnológico que é real. Já tá acontecendo. Podcast. Eita, não, não. Ah. Já tá acontecendo. Antigamente, qual era a rede social mais top que Orkut. Tinha? Orkut. O que, que tinha no Orkut? Comunidades. Comunidades. E depoimentos. Que mais? Tinha depoimento. Depoimentos. Tinha fotos. Sexy. Você sabia quem frequentou seu Orkut? Ah, é, isso era legal. Pra saber quanto, a porcentagem de sexy que você era. As meninas. É, as meninas. Depois, o que teve? Facebook. As meninas, fotinha, curtinha. Daí, qual foi o grande próximo ali que as já meninas, morreu? As meninas. Aquele lá que o pessoal postava vidinho rápido. Snapchat. Sim. Já morreu. Depois Instagram. E agora tá todo mundo caminhando pra quê? Somente o WhatsApp. Que não dá pra ver a foto das meninas, hein? Meninas. Então vai acabar o álbum de foto de mulherada de biquíni, rapaz. Oh. Não vai ter mais. Esse é o medo. O quê? Não, tô perguntando. Esse não é o seu medo? Não, agora não. Agora é, mas... Porque o Instagram tá aí, ó. Capengando, rapaz. É, o Instagram só tem os stories e aquilo some. Às vezes nem tem uma... Muita gente tem conta no Instagram só pra fazer stories, aí, nem coloca foto nenhuma. É, exato, e você querendo ver aquele belinho de albinho de biquíni na praia. Não tem mais. Simplesmente pra aflorar a sua imaginação. Daí o que você... Dá aquela decoradinha, né? É. Já enjoou do link? Não, vamos falar a verdade. É. Não, dá pra comer todo mundo que você quer. É verdade. Não dá. Não dá. Por mais que a gente tente. Mas mentalmente é possível. Aí né? Que tá. Mas se masturbar pra todo mundo que você quer, dá. Aí dá. Isso é nanotecnologia. Mas daí o que acontece? Você vai, como não vai ter mais esses álbuns de fotos, você vai procurar no Google e o Google te cobra. É. E aí não vai ter mais? Okay. E aí? Só vai ter foto da pessoa na Groenlândia. Comendo aí, baleia. Porra. Só comendo baleia e com álbum de foto que ele mandou pro Google. Que o baleia desse jeito é sirigaito. É um puto, vamos falar a verdade. Mas a questão é, então tá acabando. Daqui a pouco você... A gente tá avançando tanto que vai retroceder. Fudeu. Você não vai conseguir pense, Wesley, ó, vamos supor, assim, uma pessoa lá aleatória do seu convívio social, alguém que você posicionou pra você querendo ver aquele biquininho que Deus... Aquela peitola! Que Deus colocou na natureza. Aquela biqueta! Pra ser observado e você não vai conseguir, cara. Você não vai conseguir ter contatos com as pessoas e convidá-las pra ir pra praia, pra ver biquíni, com todo mundo que você quer ver. Exato. Caravanas e caravanas. E outra. E às vezes você não quer conversar com a pessoa, às vezes você só quer ver ela de biquíni mesmo. Muito mais difícil convidar desse jeito. Exato. É, e vai ter outro problema. Você vai chegar no zap e falar pra mim, não, manda uma foto peladinha. Ela vai te bloquear. Não. E vai falar assediador maluco nas redes sociais. Peraí. Ela vai fazer isso. Eu tenho certeza. Eu só vou te explicar um negócio. Malditos! Anderson, você está certo nessa, rapaz. Porque, coisa... Talvez ele não tenha que começar uma conversa, manda uma foto peladinha. Mas é isso que eu quero. Não, mas... O objetivo é sempre esse, desde o começo. Tudo bem, mas... Não, mas, antes não precisava... Faça uma diplomacia. Antes não precisava de conversa. Ah, bom, isso tudo bem. Na época do Facebook e do Instagram, porque quem tá vendo no futuro isso... A gente já fez várias críticas, aquelas pessoas que postam foto de maneira aleatória, em vez de fazer aquele álbum. Faz um álbum. Eu de biquíni, entendeu? Na Groenlândia. Eu na Groenlândia. Tô errado, carcaça. Tô errado. Não, tá certíssimo. Você sempre entra no... Você só para de olhar o Instagram, o Facebook de alguém, enquanto você acha uma foto de quê? De biquíni. Exato. Todo mundo, homem, essa é uma bosta, vai, é uma delícia. Essa vai fazer minha manhã. Manhã de Natal é com essa aqui. Enquanto não tem um álbum separado da pessoa de biquíni, você fica perdendo tempo nas redes sociais. A sua vida para enquanto não afeta acontece. Afeta a produtividade. Exato. Por isso que o Brasil tá na merda. Porque não tem álbuns específicos. E tá acabando. Daqui a pouco é o WhatsApp, daqui a pouco vai voltar o Mirk, que é só conversinha, não tem nem fotinha. E você vai querer baixar fotos da internet de pênis pra mandar falando que é seu? E daí o Google vai te cobrar. E aí vai te oferecer um serviço. Esse pênis tem mais tua cara. É, bate. Eu sei que isso daqui não é pra você. É, isso daqui de quem vai pra Groenlândia. Calibre, né? Isso aqui tem uma bitola que não é sua. É, esse aqui não dá pra passar por mentira. Mas então é perigosíssimo. É uma preocupação minha. É uma preocupação. E aí tem mulheres me criticando agora, falando, ah, mas Ganso, e aí, você coloca fotos suas para as pessoas se masturbarem? Acho que ninguém vai perguntar isso. Só vem a nós, cadê o vosso reino? Só consome. Você vai colocar uma foto sua? Eu coloquei uma foto de marinheiro. Eu coloquei a verdade. Mas antes que me acusem de injusto. Se a pessoa tá se masturbando pensando aí, pode me chamar que eu participo, não é, Wesley Zop? Não, e ele participa sem ser chamado. Porque às vezes você vai chamar ele na casa dele, ele te atende pelado. Então ele dá oportunidades da pessoa ver o corpo nu dele. É, então não é, não quero que me acuse de machista, não, tô sendo aí. Justo, estou preocupado. Sim, com a dos dois lados. Mostra o seu que eu mostro o meu. Isso. Tira o meu, ímpar, o né? Meu tá sendo mostrado. Então, negão, ao invés de você falar, manda uma foto peladinha, já manda o pau. Aí vem de volta. Exato. Aí ninguém vai te achar assediador. Porque você já tá entregando o seu primeiro. Entendeu? Ela bate carrega, foto do né? pau dela e devolve pra você. Meu sonho. Olha assim, o meu é maior. Né? Olha isso aqui. O meu foi pra Groenlândia. O meu não é circuncidado judeu, filha da... Jamaica! Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo, se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo. Mas se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo, se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou bebendo. Pode tirar seu time de campo, que o meu coração é do tamanho de um trem. Iguais a você, eu apanhei mais de 100. Pode vir quente que eu estou bebendo. Mas se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo, cara, eu sou uma pessoa muito velha. Eu sou um cara velho. Sim, sim. Eu tô vendo aqui, viu? Sim, sou velho. Barba branca. O GPS que eu tinha na época, quando eu comecei a dirigir, era aquele guia que você tinha que seguindo pelo mapa. O mapa do estado de São Paulo. Telefônica. Que isso ninguém conta. Que era uma parte que não era tecnológica. É verdade. Você seguindo um mapa no papel ali, você não tá preso a comandos de voz te induzindo a fazer coisa. Mas é o que eu uso até hoje. Porque pra quem não sabe, você não vai ficar com o mapa enquanto dirige. Isso é só em filme. Isso não existe. Você abre, olha o caminho, memoriza e vai. Exato. Conta ali 3 pra esquerda, 2 pra direita e chegou. Quilômetro 137, eu entro e depois existem, eu acho. Existem placas que vão te guiar também. Não é só a voz do GPS. Auxilia. Pode ser aí, a voz da sua mulher também, do seu lado. Pode ser também. Não é melhor perguntar? Não quer que liga o GPS? Você já esteve na Groenlândia? Seu Joaquim Google. É. Nem sempre vai ser sua mulher. E daí o que eu penso? Uma voz do Google que te hipnotiza. Porque muita gente que usa o GPS hoje em dia fala, nossa, fui seguindo o GPS e me perdi. Ué, a pessoa não tá vendo que não tá no caminho certo? Ah, eu parei num beco. Mas porra, você não viu que tava indo pra um beco? Exato. Então a pessoa fica muito na indução só do GPS. A pessoa não sabe o caminho, né? E não sabe nem ler o caminho. Agora imagina, por quê? Você pensar no GPS, que ele Google é? O Google mandando todo mundo pra uma rotatória! E todos os carros do mundo trombando! Antes fosse! Antes fosse! Você tá numa via de mão dupla, que vai e vem, vem a mensagem. Dá de frente com esse caminhão agora. Você tá induzido ali, e você se mata, cara. É. E você não sabe quando que isso pode acontecer, porque ele vai descartando a humanidade. Vai descartando a humanidade. Tem ouvinte nosso que tá pensando assim, o Wesley tá falando merda. Como ele sempre faz. Não. Gente que tá pensando. Não. Mas às vezes, em vez dele falar, dá de frente com o caminhão, ele vai falar, ultrapassa esse caminhão agora. Pode falar. Vai ser, opa, eu acredito no Google. Fazendo o controle do IBGE. Porque, né? Hoje... É. Porque hoje os Waze, ele fala tudo pra você. Fala onde tem radar. Tudo. Ele fala, ultrapassa esse caminhão. Puta. Como que ele tá vendo esse caminhão? É, não. Mas daí, aí? Num futuro próximo... É tudo satélite, ele pode, cara, falar quando você pode ultrapassar. Daí você vai acreditar nele e... Blau! Toma! Tem um buraco. Não, bate num carro. Por exemplo, eu e o Ganso, que somos campeões de Gartic. Numa eliminação... Mundiais. Numa eliminação da humanidade, vai falar assim, preciso só de um campeão. É, e aí? E daí mantém o Ganso porque só ele atende as pessoas peladas. Se eu e você estiverem no mesmo carro. E aí? E aí que fica com o terceiro lugar. Fica com o terceiro lugar? Exato. Cara, e se, quando vocês estavam dirigindo, nunca aconteceu de vocês estar numa via de mão dupla, pensar... Nossa, e o que aconteceria se eu desse de frente com esse outro carro vindo? Não, nunca pensei. Eu tenho isso, você parou, cara, de tomar o seu remédio antidepressivo. Não, mas não, eu acho... O que tinha nesse café? Eu acho que... Porque eu sempre vou achar que eu vou bater, mas ninguém vai morrer ali. Então talvez isso já é uma coisa que já me hipnotizaram. Falo, não, bate que não vai acontecer nada. Pode, vai. Por isso que eu só uso mapas de papel, cara. Que eu não quero cair nessa do GPS, não. Uma que meu carro nem entende um GPS. Ele não... ele nem sabe ligar um GPS. Tem um acendedor de cigarro. Você vai plugar o GPS no acendedor de cigarro e fala, oh, isso aqui não é cigarro. Sai no rádio ali. Isso não é cigarro, porra. Graças rádio amador. No, né? Amador, sim. Graças a Deus o Google nunca me disse assim, ó, derruba esses cones que estão na beirada da pista. Isso é assim, ó. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Ainda não falou. Mas ele fala de primeira, tio. Mas não dá vontade de dar um strike? Ainda mais quando os caras vão fazer o comando, porque sou especialista em parar em comando, os caras colocam aquela chinquene. Por que o cara não põe só uma linha reta? Não, faz um S do Senna pra você passar. Não, mais emocionante. Vou passar reto nessa merda aqui, mas você tem a consciência, o cara vai me dar um tiro na cara. Esse o que o Google não te falou naquele momento, né? Se ele fala, e aí? Te encoraja. E aí, Ganso? Fala, e aí, né? Avante! E aí? Google vai, te manda pra um lugar que é um abate do Google, ele mata você, ninguém nem fica sabendo. E ninguém vai ficar sabendo, porque a pessoa vai procurar no Google onde você tá e aquele lá, ele não informou. Ah, e aí? Ele te manda uma outra localização, sua família vai atrás de um outro abatedor. Outro abatedor. E mata. E vai eliminando provas. Ah, eliminando. Exato. E eles não vão precisar tanto da humanidade. Não, assim. E o pior... O Google não vai ser condenado porque ele é o Google, cara. Cara, ele pode mexer todos os pauzinhos, exato, né? É. Quem vai condenar o Google? Não quer? Ah, fala assim, ah, mas eu não vou poder usar o Google. É. Exato. Como que eu vou chegar nos lugares? É, deixa, o Wesley morreu, é um lixo humano. Às vezes foi um favor. É. Uhum. Mas tudo bem. E você, Diego Jamanta, o que você traz aí de medo? Muitas pessoas acessando conteúdo adulto. Acontece. Tem bastante mesmo. Favoritando. Páginas de necropedozoofilia. Nunca acessei, mas vou acessar pra ver qual que é agora. São pés com diabetes que vão necrosando. Faz uns buracos e o pessoal mete fundo mesmo. Só tem calcanhar de maracujá. Exato. Procurem no Google. Não façam isso. Cara, daqui um tempo ninguém mais vai se relacionar. E como vai ficar agora a população? O Google eliminando a galera. O pessoal... não se procriando. Estão se procriando, só salvando páginas. Pessoal tendo que apelar pra essas páginas porque acabaram a sua tia de biquíni. E aí? Morreu o Instagram. É, o Google eliminando. Não temos mais a engrenagem. Sem engrenagens. Mas meu medo é que acabe a população dessa forma. Todo mundo salvando páginas e o Google eliminando a galera. Morrendo. O pessoal olha falando, tá tudo bem. É isso. O meu medo é esse, aceitação. Aceitação. O mundo é assim. Eu não consigo transar. Isso é o mundo. Segue o jogo. Tenho que trabalhar no Google, porque todo mundo vai estar trabalhando no Google, mandando foto. Ou como informante, igual o Carcaça fez. Exato. Temos um espião aqui, rapaz. Um agente. Por isso que ele toda hora tá citando Groenlândia pra gente ir lá. Lá deve ser uma batedora. Lá é um batedouro. Não caiu nessa. O baleia caiu nessa. Exato. E a gente acha que ele tá vivo, porque toda hora posta nas redes sociais. Só TBT. É. Tem uma foto do antigo. E o pior, nem é de quinta que ele volta. Não. Aleatório. Tudo bem que o baleia era burro mesmo, mas não. Tudo bem. E você, Anderson Negão, o que mais você tem medo aí? Tá todo mundo falando aí do Joaquim Google, mas tô esquecendo de um cara que também é perigosíssimo. Oh. Não, Djalma Cobra. Djalma Cobra. Alma de cobra. Black Mamba. Mas corpo de peão. Quem não tem medo? Ele é perigosíssimo. Djalma Cobra que usa calça de couro de cobra, né, cara? É mais elástico. Essa jaqueta de couro de boi. Cara. Ninguém fala do Djalma Cobra. E agora ele é DJ. O nome dele é Alma, né? É, DJ Alma. DJ Alma. Sim, ele só toca em baladas de cinco. Mas tá. O cunhado do Djalma Cobra é Elon Musk. É outro anagrama que você trouxe não, aqui. Não, Elon Musk. Oh, isso é novidade, não é sei. É o cara que tá inventando os carros autônomos. Esse cara é inteligentíssimo, tô sabendo. Ele foi na Groenlândia. É, carros autônomos. Foi ele que mandou mensagem pra mim. O que é o carro autônomo? O carro sem motorista. Você entra lá, ele vai dirigir pra você. Isso chama carro controle remoto. É mais ou menos isso. Mas sem controle remoto. Mas é aquele de bate-bate, com o fiozinho segurando em cima? Ou não, tem que ter um fiozinho. Ele vai pela internet. Será que aquele fio não é pra pegar o Wi-Fi elétrico? O Wi-Fi elétrico, pega o carro. E aí? Só que não é o Wi-Fi, porque é um fio, mas tudo bem. É o Wi-Fi elétrico. Wi-Fi elétrico. Além de todos esses perigos que vocês estão citando aí, enquanto você tá dentro desse carro, você tá vulnerável. Você tá falando pras suas vítimas de estupro, isso aí? É uma dica. Você tá chegando onde eu quero. Tá. O carro fecha as portas e fala, agora você vai pagar essa passagem. Ao contrário do que todo mundo pensa, o lugar do motorista tá livre pra sentar. Você pode sentar lá, né? Sim, pode. Porque muita gente pensa... Você tem que sentar lá, na verdade. Esse carro autônomo, você vai só no passageiro. E não. Mas é muito mais legal se você for no passageiro. E ali fica abandonado, né? Exato. Mas não pode. Isso dá visão de futuro, viu? É. Por enquanto não pode. No futuro tá, vai poder. Mas você vai sentar no motorista, mas você não faz nada, é isso? É, na verdade, você pode ter que pegar o controle. Você, por exemplo, você perdeu a conexão. O manche. Aí você pega o manche ali. Tá. Só que você tá vulnerável ali. De repente, o cara fecha todas as portas ali. Que cara? O carro. O carro pensa. O carro, cara. Pensa, ele é autônomo. Elon Musk. Ele é autônomo. Ele é autônomo, ele pensa sozinho. Ele pensa sozinho. Ele toma decisões, ele sempre para em cima da faixa de pedestre. Sim, não, em cima mas não. Mas foi antes. Esse carro que atropelou pessoas aí, não foi? Ana Maria Braga. Nossa, ele atropelou Ana Maria Braga. Atropelou Ana Maria Braga. Alvivão. Alvivaço. O Louro teve que assumir, bicho. O pior. Coisa insana, isso sim é piada. A hora que eu olhei, o Louro tava dirigindo o carro, né? Piadas do futuro. Um carro autônomo atropelando a Maria Braga. Não é do futuro. Mais é do passado, né? Por mais louco que seja. Ele fechou as portas, você não consegue sair. Não consegue. Aí ele fala, agora é minha vez. Mas pera aí, agora é agora eu que entro em você. Agora eu que entro em motorista, você. Senta no freio de mão. Quem foi que meteu o pau no escapamento? Agora é minha vez. Foi você, Carcaça? Agora tu vai sentar. Você tá na marcha de baleia? Você tá na marcha? Não, mas esse carro nem tem marcha. Senta na vai porta. Aparecer uma marcha no banco. É, primeiro a pessoa começa a ser induzida pelo GPS pra não achar estranho esse comando do carro. Exato. Daí o carro dá esse comando, a pessoa obedece não, sem perceber. Não, mas é porque depois de 100 anos ali, pessoa, ah, é, tudo é que o GPS mandar, a pessoa vai fazer. Vai agora. Automaticamente. Dança macarena no carro. Porque vai toma dedada. Vai ter o GPS recreativo, você que imagina em recreação. Olha que da hora, é. Porque o pessoal fala, nossa, vou ficar uma hora no carro sem fazer nada. Não, vai ter jogos aqui. Vai ter patinação no gelo. Porque o pessoal sempre fala, né, esse carro que tem 7 tipos de direção, né, dirigibilidade, que corre mais e mais pra menos, e esse aí vem com as opções a mais, né? É. Sim. O carro autônomo, enquanto ele tá dirigindo, você tá distraindo com alguma coisa, enquanto você tá de frente com outro caminhão, e você morre de novo, cara. A inteligência artificial vai ver Diego Jamanta favoritando lá os X-vídeos dele, sem transar com ninguém, vai pensar, porra, deve ser legal esse negócio de penetrar o cu de alguém. Ele vai querer saber como é. E aí, curioso, do outro lado do mundo, Anderson Negão no seu carrinho ali. É, eles vão testar, ele vai testar do outro lado do mundo pra não parecer que foi ele. É, pra não parecer que tá tudo conectado. Vamos não levantar evidências. Exato, então tome cuidado aí. E eles vão ter curiosidade, a curiosidade sexual. O que é tão gostoso estar dentro do cu de Anderson Negão? Por que todo mundo fica entrando dentro desse cu aí? Tem que ser compartilhado essa informação. Exato. Agora que esse cara tá aqui dentro do carro, vou aproveitar. Exato. Ah, mas essa é uma curiosidade bidirecional. Quem nunca teve curiosidade de sentar em cima de uma marcha? Pera, negão. Não. Não é normal? De 7 dirigibilidades, você confundiu. Ah, que sangue. Negão falou com uma sinceridade. Não é assim que muda a marcha, negão. Né? Por isso que ele chorou quando comprou um carro automático. Outra coisa que eu ando vendo sempre também, gente, eu fico pensando, por exemplo, se essa tecnologia existe mesmo o tempo todo, todo o tempo, é quase um deus na nossa vida agora, sim, ultimamente, fico pensando na câmera do meu telefone. Por exemplo... Sim, poderia ser maior pra pegar toda a sua rola, assim. Porque a câmera não é maior. Eu também pensei nisso. Não achei que a gente nem ia comentar, mano. Por exemplo, às vezes... Quem já assistiu aqui aquele filme onde o cara é filmado desde pequenininho até crescer? Show de Truman. Muito bom, muito bom. De repente, sua vida pode ser aquilo por causa da tecnologia. E essa câmera vai colocando você no ar com tudo que você tá fazendo. As punhetas que você bate pra vizinha, essas coisas, sabe? Alô, todo esse tipo de coisa. Alô, produção, ele descobriu. Produção. Ah, vai começar a cair água aqui, vou morrer eletrocutado. Tá cheio de iFuse aqui, iFuse. Daí eu fico pensando, né? Será que estou sendo documentado 24 horas? Ou, por exemplo... Ah, porque a minha vida é interessantíssima. Eu vou pra Groenlândia. Ai, nossa, eu sou um superstar. Eu mereço ser filmado. Ele anda assim, ai, acho que ninguém tá me filmando, não. É um retardado, né? E de repente, tipo, esse pode ser o estímulo. Você fica assistindo um monte de gente se filmando na internet pra vocês começarem a se filmar e aumentar ainda mais a sua vida lá. Nunca canal que o mundo inteiro assiste, por exemplo. Não, mas talvez outro mundo. Outro mundo, olha só. Os paralelos. Mas é verdade, tem pessoas que podem estar assistindo aí todo momento. Você que tem a vida interessante aí. Mas ele tá aqui agora. Já visitei 24 países, porra. A minha vida é interessantíssima. Agora o Wesley Sop passa 6 horas soldando placa de computador. Ninguém quer ver. Os caras vão assistir, mas por que eu assino esse pay-per-view deste merda aí? O pior é que deve ter todo tipo de pay-per-view, então deve ter também. Ela parou de soldar. Ah, vai bater punheta. E daí olha pela câmera do notebook. Agora ele vai dormir. Pode bater uma. Agora dorme. Agora ele acorda, ele sempre acorda com fome. Olha lá. Vai comer. Vai dormir por 4 horas, olha lá. Agora ele acordou com fome, vai comer. Dormiu demais, vai chegar atrasado na gravação do podcast. Eu deveria ter pego por R$27,90 a mais o pacote do Carcaça. Ele viaja o mundo, pô. Agora um medo que eu tenho aí, que já é realidade. E pode acontecer a qualquer momento com você. Agora. Pode acontecer agora. De repente... Para. Se já não aconteceu. Não sei. Você mandar... alguma coisa errada num grupo de WhatsApp. Brother errado. Do céu. Você quer dizer se já aconteceu hoje? Que B.O, viu? Bem pontual. É isso aí. É, rapaz, isso aí pode acontecer a qualquer momento. Eu trampo, eu não vou falar com quem eu trampo, porque vocês vão me zoar, então eu vou ficar falando só com quem eu trampo. Eu vou deduzir, então. É em outro país? Eu vou deduzir. Você trampa em outro país? Não, não vou deduzir. Eu trabalho numa organização secreta aí, sabe? Ah, sim. E tem, tipo, eu faço parte de um dos melhores 20 vendedores de um produto do Brasil. Você vende lanterjolas. É, praticamente. Tá. Anzol, você anzol. É o 20º vendedor do Brasil. É, o produto. Top 20 de 700 mil pessoas. É. Né? Nossa, tá excelente. É aquela Mary Kay? É aquela Mary Kay? Podia ser, podia ser. Pelo jeito é poderia ser, poderia ser. Ah, é o do Silvio Santos. É o Rinodeiro. É o Rinodeiro. É o Jequiti. É, por aí, um desses aí. Beleza? Tá, você, um dia, a próxima gravação você vai vir de Camaro Rosa aí? Talvez, talvez. O que você trouxe pra vender? Não, hoje nada. Hoje é pirâmide isso aí. É esquema de pirâmide. Não, não é pirâmide agora, é marketing multinível. Vamos lá. É marketing multinível? Talvez. Peraí, o cara tá misterioso demais. Ele deve ser do Google. Mas daí tá tem o grupo aqui. Dessa galera, que são os top vendedores, que tá os top empresas, que tem presidente. Tá, essa cara... Você quer falar que são os top? Isso. Não, é pra isso. Pra falar que vale a pena entrar no marketing. Que... Se você chegou nesse nível, qual que é o ponto de chegar? Claro, você tem que acreditar em você, cara. Então eu vou você tem que estar motivado todos os dias. Você tem que acordar com um propósito. Não é pirâmide, mas conforme as pessoas entrarem sob sua indicação, você ganha comissão. Ah, mas eu quero saber uma coisa. Diga-me. Você tá no grupo dos top 20, você falou. É isso, isso aí. Você é o top 20? É, eu sou o top Quando 20. Tá Mas grupo... nesse grupo é o top 25 e você é o 20? É mais ou menos não, isso. Não, quantas pessoas tem nesse grupo? 20 pessoas. E você... Ah. Isso, é o 20º. Isso. Você é o mais bosta, então. Dos 20 é o mais bosta. Entre os ranqueados, o Lanterninha. Daí, por exemplo, daí tem lá toda a parte organizacional, os caras que fazem a divulgação... Os donos e tal. E tava acontecendo super um assuntão mesmo assim. E eu tava com o celular no bolso, no rolê, tranquilão. Tal. Assunto secreto. É. Aí cada 10, 15 minutos eu dava uma olhada. E numa dessas olhadas eu não apaguei o celular pra colocar no bolso. Entendeu? Não, e coloquei. Não e agora. No modo espera. Assim. É, não. Apagou a tela mesmo, sabe? Tá aqui no bolso. Beleza, deu 15 minutos, chegou uma mensagem do tipo do vice motherfucker no meu inbox. Ô, Carcaça, você postou isso aqui. Sabe aqueles giftzinhos que, tipo, dá pra você colocar a cara da gente? Sim, um monte de coisinha. As figurinhas. Sim, isso aí, isso. As figurinhas. Daí, a figurinha lá de chavador, né? Tá ligado? Numa bela biromba. É, ali, entendeu? É você ou... Não. Não sou eu. É uma fotinha só ilustrativa, né? Pra você convidar um amigo, né? Exato. Você não precisa escrever. Você falou, e aí? Pum, só manda o cara, pum, vai de volta e já... Beleza. Sim. E de repente fui acometido de um erro, gente. Foi lançado isso no grupo dos Top 20 Brasil, esse negócio daí. E aí todo mundo pensando, por isso esse é o 20º. É um merda mesmo. Agora eu sei por quê, né? É. Podia ser o top 5, né? É. Por causa dessas merdas não é o top 5, né? Isso eles comentando no grupo top 5. Tem vários grupos. Ele não faz parte. E é o top 19, top 18. É, tem top, tem 20 grupos. É. Daí ele mandou no meu inbox, né? E eu tava, tipo, a hora que eu vi, falei, puta merda. Eu falei, vou mandar uma mensagem. E já fazia, tipo, 15 minutos, alguma coisa. E ele então, que apagou? Então você não conseguia. Não. Ninguém ele, apagou? Tá aberto lá, tá aberto. Não tem esse bagulho de bloquear pra apagar. Ah. E ficou lá. E eu, pum, eu falei, deixa eu ver quantas pessoas viram. Tipo, todas que estavam lá, viu? É lógico. Ficou até azul. Tem muita mensagem e ninguém vê. Agora, mas o bacana é que nego prosseguiu o assunto na clara, tipo, na descrição. Não. Fui ignorado, né? Ninguém te chamou no privado. Então, o diretor da porra toda me chamou de privado. Ah, eles continuaram o assunto. Eles continuaram o assunto e o diretor printou, pum, falou, Carcaça, você mandou isso aqui no grupo. Eu falei, vixe, né? Aí eu falei assim, ó, o negócio é o seguinte, já foi, já tá aí, já faz mais de 15 minutos, não dá pra pagar, tio. Não dá mais, já foi. Ele falou, Carcaça, fica tranquilo, tamo junto, quando você encostar aqui na sede, vamos dar um rolê. Olha aí. Já mandou uma lua cheia. Não foi tão ruim assim, né? Mas... Foi aí que ele ganhou a passagem do padrão Elândia. Hoje eu tô entre os top 19. Foi o top 19 que mandou pra ele. O presidente foi mandado embora. Cada um vai comer um cu. Toda vez que ele come um cu, o cara sobe. Falta só 18 cus. Mas tá bom, tá bom. Top, parabéns, hein? Parabéns. Parabéns pelo sucesso. Esses dias estava na janta, aliás, na mesa de almoço, conversando assuntos familiares, mas... De boa, zoeira em família, e eu comecei a fazer com o celular no bolso. Beatbox? Não, beatbox. Comecei a fazer uma live pro Chorume. Oh. E amei, colando a conversa aqui, de boa. Que isso? É, comprometedor, hein? Ah, e os ouvintes. Não, todo... daí a live com mais sucesso. E os ouvintes interagiram, tudo. Mandando coraçãozinho. Eu falando porque eu não gostava de carro automático, que era coisa de bicho. Bicho, esse tipo de coisa. Não, a família é mó preconceituosa e tudo, né? Isso é coisa de judeu, vocês sabem, né? Mas aí, será que vocês esqueceram o celular ligado ou o celular se ligou para registrar aquele Joaquim. Momento? Mas você sabe hoje, por exemplo, o Motorola, que não é Motorola mais, mas o Moto G, Motorola. Quando ele sente o seu movimento, ele já mostra a hora. Então tem várias coisas que é doideira. E aí? Mas esses dias... Isso é o que você sabe. E o que eu não sei. E o background. E o que tá na engrenagem. A Deep Web. E o que tá por trás da engrenagem. Exato. Mas a questão é... Não, eu tava no grupo do meu trabalho e daí, de repente, eu vi lá... Tinha mandado uma foto do meu filho. Menos mal. Porque do lado dele podia ter uma foto de uma... belas peitoras que Ricardo Ferro fica mandando no grupo que eu faço parte. E aí eu baixo pra conferir, porque às vezes pode ser um meme legal e exato, não, normalmente. Né? São tetas do Ricardo. Não, as tetas dele, mas de pessoas ali. Tá, não é dele. Não, mas assim, às vezes mulheres batendo palma ali sem usar as mãos. Às vezes você tá fã dele. Isso é bonito, tá? Entendeu? Então, é artístico, é artístico. Então, assim você pensa, na trave! Não, porque daí todo mundo, você mandou a foto do Guido, todo mundo, que gracinha. Todo mundo pensa, que esse retardado tá mandando essas fotos aqui? Mas é uma foto bonita. Mas já aconteceu no grupo de trabalho da minha mulher, um cara mandou a foto dele com o pau de fora. Isso aí, sei lá, 30 professores ali. O cara manda... Ele, opa, foi mal. Segue em anexo. Perdão pelo vacilo. No final ainda rolou propaganda, né? Nem todo foi mal, né? É. Será que ele não tentou uma propaganda? Eu sempre pergunto quando assim se o pau tava duro. Porque se o cara mandar uma foto de pau mole... Ah, mas o cara não vai mandar a foto do pau mole. É muito constrangedor. Você é corajoso. Tem que ser muito uma bilonga, bicho, pra mandar mole. Mas tem que ser aquele pau mole que parece duro mesmo. Igual o pau do Neymar. Exato. Parece que ele é pneu de caminhão. Você sabe que ele é mole porque é borracha. Mas é duro. A sua mente diz, isso é mole, é borracha. Mas você põe a boca, você morde e fala, não, isso é duro. Mas dura. O seu cérebro tá falando, é mole. Então daí você acredita ser mole. Mas essas, os medos que eu já tinha falado aqui são medos reais. São medos possíveis. Os outros são virtuais. O outro que eu vou falar... Black Mirror! O outro que eu vou falar agora aqui é um... Vocês vão falar, nossa... Começou o drogadinho a falar aí. Vai, mas, drogadinho. Mas não. E aí, amigo? E aí? Top 20, cai pro top 20. Põe o top 20. Manda a figurinha de Chavano pra mim, por favor. Daí, vão falar, isso daí vocês vão falar porque vocês julgam as pessoas. Sim. Mas imagine que existam universos paralelos. Só um minuto agora. A gente tá no tema. Cara, ainda. Eu viajei legal. Nem escutou falando. Não. Agora que eu entendi do que era a figurinha. Ele tava de chavando uma coisa. Quando você falou que ele tava de chavando. Eu achei que ele tava de chavando. Uma rola! Caraca! Uma rola! E o diretor, vamos dar um rolê! E o diretor pedindo, chamando pro rolê pra dar o cu pra ele! Por isso que ele falou que tinha que comer cu pra galgar! Ele falou, achei que tava te chamando uma rola ali, batendo uma punheta! Exato! Engraxando o cardan. Descabelando um palhaço aí, ó. E daí ele falou, e eu mando essa figurinha pra quando você vai chamar um amigo seu pra ir junto, mano. Tá bom, né? Beleza. Broderagem, né? Broderagem. Tamo junto, né? Os caras de Araçatuba é diferente. Olha, amizade é isso aí. Tem coisas que são regionais também, então... Meu, beleza. Vai na de chavando uma bacorrinha, então... Tão menos mal, pô! Eu achei que o cara era um puta cara batendo uma punheta ali. Isso é Black Mirror. Isso seria Black Mirror mesmo. Ele comendo uma porca ali. Né? Baleia. Falou, comendo a baleia. Daí eu vi, sei lá, ó, vamos dar uma volta. Eu vi, você mandou isso aqui, né? Mas tá bom. Bela tromba aí, né? Agora que eu entendi. Tá bom. Desculpa aí. Não. A história agradece, da minha cabeça, né? Era muito mais engraçada. O cara mandou... Um outro batendo punheta. Manda um cara batendo punheta. Nossa. Vamos ver quem que vai chamar você no privado. Você sabe que o vice-diretor agora aí é drogadinho. Agora vamos ver quem que é que quer dar. Mas fala de drogadinho, continua aí, fala. Peraí, como assim? Olha lá, sabia que ia julgar. Imaginem universos paralelos que está acontecendo junto com esse, por isso, paralelos. Sim. Daí? É. E que mantém a mesma distância, porque por a isso, definição paralelo, de paralelismo seria um adjacente. Sim. Mas imagine que está acontecendo, não necessariamente o que está acontecendo aqui acontece lá, mas que existam outros nossos nesse universo paralelo. Sim, uma cópia sua, só que bem sucedida. Não necessariamente. Tá, mas talvez é que pior como que você. Ser pior que você vai ser meio impossível. Não sei. Se tiver um universo paralelo e Wesley's bosta por aí. Mesmo assim, viu? Não sei. É que você capricha bem no negócio. Eu entendo, eu entendo. Mas pode ser que um caia do andaime sequer. Não, mesmo assim, viu? Não, então, não sei. Exato, pode ser. Mas vai. E que a única visão que a gente tem desse universo paralelo são os espelhos. Você vai passando, porque ao mesmo momento... Eles vivem igualzinho. Vivem igual. E tá passando no espelho, vê, fala, reflexo. Mas não é. Tá. É um universo paralelo. Que algum espelho específico... Espelho negro? Um espelho negro? É. Que daí você inverte o mundo paralelo. Você vai pra aquele, o cara vem pra isso e os outros ninguém sabe que trocou. Você trocou, você tá num outro mundo, você tá perdido, você tá sozinho lá. Só vou fazer um parênteses. Não tem nada a ver com o tema, você sabe, né? Tem, tem a ver, não, porque... Tem. Isso... Mas continue. Porque esse espelho negro... Eu tô esperando negro. Pra entender também. É. Eu tô meio confuso aqui. Calma. Vamos de chavão aí pra acompanhar esse raciocínio. Vamos de todo mundo vai... É. Tem sentido. Todo mundo vai entender. Porque isso pode estar tudo interligado às coisas que são plantadas na sua cabeça por causa desse universo paralelo. Você não sabe, cara. Imagina que tem aquele espelho específico que é onde que você inverte o mundo paralelo. Cara, isso é... É o espelho da sua tia Cláudia, que quando você passa por ele, você fala que fica uma bicha louca. É esse. Pode ser esse. E daí, na verdade, eu tô trocando. Ah, não é você. Não, sou eu. Que vem lamber saco, não. Saco? Não. Que faz ali a pintura completa em volta. Não. Porra. Não, não sei do que você tá falando. Tem certeza? Não sei. Isso daí deve ser do universo paralelo. Passei a noite na minha tia Cláudia. Você teve que visitar ela. Fica uma chupadora louca, você fala. É nesse momento que os índios falam, tá vendo os portugueses idiotas? E aí? Estão com tesouro, mas olha aqui, ó. E aí, cara? Mas não, mas eu te entendo, porque se eu fosse você e tivesse que me olhar no espelho, eu também teria... O espelho fica com medo. Eu também teria todo tipo de medo relacionado a ter que me olhar no espelho e coisas desse tipo. E inventaria coisas loucas pra não precisar... Pra não olhar no espelho. Exato. Então, é perfeitamente... Compreensível. Compreensível aí. Está na sua situação. Então... Ah, tudo bem. Hoje eu vou na minha tia Cláudia lá, porque caso vocês me encontrarem à noite, não sou eu. Cara, eu tenho aqui pra encerrar uma previsão de futuro. Quer falar do passado? Não. Uma coisa que aconteceu? Não, porque eu não sei. Previsão do passado? Uma previsão do passado. Passado é boa. Daqui 20 anos... Uma pós-visão do passado. Daqui 20 anos, a foto, que antes se chamava Retrata... Chama foto. futuramente vai chamar selfie, cara. Já, já chama se selfie. Esse nome, não, esse quer nome dizer vai que não pegar. Vai existir mais foto. O conceito de selfie é você tirar uma foto de si mesmo. Sim. Sim. Só que a molecada já tá falando selfie, selfie, selfie, selfie. Bate uma selfie aqui pra mim. É, vai, no entendi. Final vai tá. Ser... Já vai perder o termo fotografia, todo mundo vai achar que selfie... É, é uma foto. É uma foto, uma em foto si. Tá sendo. Vai ser uma selfografia. Isso! Entende? Porque a pessoa fala selfie, bro. É, fala selfografia. É, exato, vai ter um. E uma distorção do termo aí. E algum chute pro próximo nome, não? Não, ainda não tem. Aí é difícil. A previsão é muito, daí é muito longa. Aí né? Não. Eu só tinha uma previsão de futuro aqui. Falar, bate uma selfie aí pra mim não dá um duplo sentido. Aí é, um código pra selfie. Pode chavar. Pode chavar pelo jeito. Porque pé pro ganso tem dois sentidos. Pra mim tem. Mas, ó, no o futuro. A Deus pertence. Não, the future is now. Ah. Rapaz. Então já é a selfie. Não. Já é a selfografia. Já é. Entendi. Mas o pior, ninguém mais assiste shows ou eventos se não tiver a borda do celular em volta, ah, cara. Tem um ao vivo ali, mas tá, você prefere ver pela tela, mano, né? Exato. Você vai, você foi no show do Racionais, o que que acontece? O pessoal fica filmando e não assiste o show, rapaz. Assistindo pelo celular. Ele filma duas horas de show pelo que celular. Que não vai assistir de novo. Não, que não vai assistir de novo, porque, pô, já tem no YouTube DVDs completos. Exato. Muito melhor Full filmado. Full HD, é, HD e por aí. Isso quando eu não filmo o Suplicy. Claro. E aí, cara, as pessoas, elas estão ficando... Isso me deixa com muito medo e receio, que as pessoas não conseguem mais curtir os momentos se não tiver aqui registrando por um motivo... Qualquer, porque ela não vai assistir de novo, aquilo lá vai ocupar uma memória de algum dispositivo, ela vai ter dó de apagar, porque afinal ela não assistiu o show, ela não tem recordação nenhuma, senão aquele vídeo... É por isso que minha previsão tá certa, então, que um dia o Google ainda vai cobrar por tudo que ele tá guardando de você. A gente tá produzindo conteúdo pra ele desde de sempre, faz 20 e poucos anos. É aquele jogo que você não assistiu? Eu tá tenho aqui. Ao vivão, viu? É, mas por R$12,90. É, né? Preços suas... acessíveis. É. Racionais aqui na Groenlândia, cara. Enquanto um cara corre uma baleia no fundo. Uma baleia, não. Um baleia. Um baleia, um baleia, um baleia. O Google é preconceituoso como toda inteligência artificial. Vai colocar termo... ambíguos. É, ele vai com essa gordaça aqui. Essa rolha de poço. Esse gordo filho da puta. Ele não tem a diplomacia, né? Não, mas tô vendo aqui. Aqui, enquanto carcaça, curra o gordo filho da puta. Que deve ser judeu. Parece ser judeu isso aqui. A inteligência artificial não entende o que é ser judeu. Tá com a cabeçota pra fora, judeu. De chavou o pênis ali. Opa, virou judeu. É judeu ou não é judeu? É judeu ou não é judeu? É judeu ou não é judeu? Tirar o sarro como eu bebo. Papai, eu não fumo. Papai, eu não bebo. Meu único defeito é não ter medo de fazer o que gosto. Ah! Muito bem, chegamos ao fim mais uma vez desse podcast maravilhoso, podcast delícia, podcast loucura. E falar aqui com o Diego Jamanta, que sabe tudo das tecnologias, agora o Google indexa áudio, rapaz. Então, ele tem uma noção de tudo que foi falado aqui. E à medida que o cara vai pesquisar, ele vai saber se naquele áudio contém alguma coisa que foi dita. Então, se o cara pesquisar baleia na Groenlândia, já vai achar o volume. Vai achar o volume. Tcharam! E aí o cara vai se sentir perturbado de como... Que o Google tá fazendo? Né? Esses dias falaram assim pra gente, que tava na leitura de e-mails, só foi o Gancio na leitura, falaram que a gente tava insano e que o que segura a sanidade desse podcast é o Negão. Então, talvez, o que segura a sanidade do mundo é o Churume. E aí? Tá vendo? Churume é engrenagem. Engrenagem, cara. Churume é um anagrama de engrenagem. Próxima minissérie aí do Netflix, da engrenagem. Vai, muito bem, Diego Jamanta. Um momento do seu tchau aí pra moçada. É isso aí, galera. Muito obrigado pela oportunidade de ter participado. Um sonho. Vocês falam que são o pior podcast, mas, sinceramente, parei de ouvir o Nerdcast por causa de vocês. Chupa! Eu vou meter essa engrenagem tudo. Vamos dar de chavada. É isso aí. Manda um abraço pro amigo, dois amigos lá de Araçatuba, Douglas Cavaleiro, Rafael Kashiwa, que tá no Japão agora. E um beijo para a namorada. E um pra Xuxa. Um pra Xuxa. Isso aí, gente. Valeu. Valeu, irmão. Carcaça aí, então, que entrou nesse barco aqui por engano, achando que ia pra Groenlândia. Caiu em americano. Que tinha três baleias. Não vou nessa. Essas aí eu como. já comi maiores. Essas aí é de café da manhã. E curti bastante aí, queria agradecer a oportunidade, que aconteça mais vezes aí. Claro. Entendeu? Então vou estar pronto aí pra tá aí. Eu achei e vocês que estão direto aqui em Americana podem vir gravar mais uma vez, contar a história de superação do seu cachorro. Tem história o menino, hein, rapaz? Tem bastante. Ele traz o pão com ovo aqui. Vou trazer um deles, viu? Ele falou que jogava basquete e dava uns enterrada aqui. Que ia me mostrar depois como que enterrava a fula. Mas aí você vem dado pra ter toda a experiência. Ele falou que basquete é assim, cara. É imersão. Você aprendeu a jogada. É. Mas brigadão por ter vindo, vocês são lindos aí. Muito bem, Anderson Negão. As nossas redes sociais e o seu tchau. O Twitter, que é o Néctar do Lixo. O Instagram, que é o @ Lixo do Lixo. O Facebook também. Queria agradecer ao senhor Joaquim, que nos permite ter uma sociedade maravilhosa. A mente dele não funciona mesmo, né? Fala, negrado! É isso aí. Obrigado. Muito bem, Wesley Sop, nossos demais contatos e o seu tchau. Bom, temos o WhatsApp, que é o DDD199495-5485. Que ainda estamos recebendo nudes aí. E o Ganso tá informando o Joaquim desses nudes. Então, precisamos de material. Tem um Instagram lá, Nudes do Chorume. Nudes do Chorume, exato, mas é mais 18. Só. Exato. E não tem foto nenhuma ainda. Mas ainda não, mas tem stories. Fiquem ligados. Tem o nosso grupo, tanto no Telegram quanto no Facebook, que é Ouvintes Lameruxos. E tem o nosso e-mail, que é o autocríticas@chorume.com.br. E farou. Muito bem, caro ouvinte, espero que você tenha gostado até aqui, que você tenha uma boa semana, uma semana bem tecnológica, mas na medida. Cuidado! Cuidado, rapaz! Perigo! Alerta! Até o próximo episódio, até semana que vem. Tchau!